Hoje é sábado, 1º de outubro de 2005, e está começando mais uma edição do podcast Aline Multiply. De intervalo, graças a um resfriado e uma tosse de cachorro, estou de volta à gravação do podcast. Aê! A pauta hoje tá cheia, claro, né? Eu tive muito tempo para preparar o programa. Eu só espero não deixar paciência de ninguém. O tema musical do programa é Uma Viagem a Buenos Aires. Vai rolar tango no fundo e as performances serão de estrangeiros que acrescentaram a sua música pitadas do ritmo porté. Por quê? Ah, porque de 1º a 8 de outubro acontece o Rio Tango Festival, com bailes, shows, oficinas de dança, sessões de filmes, saraus voltados para o ritmo porté. Mais à frente eu falo sobre esse evento. Ah, esse programa agora tem e-mail. alinemultiply@gmail.com. Dúvidas, comentários, pedidos, críticas construtivas, alinemultiply@gmail.com. Bem, vou começar logo pelo assunto espinhoso para acabar de uma vez. Dia Mundial Sem Carro. Eu vi no Telejornal da Bandeirantes uma matéria sobre o Dia Mundial Sem Carro. Eles queriam saber se é possível confiar apenas no sistema de transporte rodoviário, no ônibus, para se trabalhar em uma cidade grande. Do subúrbio ao centro, cerca de 40 quilômetros, leva-se 2 horas de viagem. Perder tanto tempo no transporte deixa as pessoas cansadas e com problemas na vida pessoal e profissional. Desse assunto eu posso falar com propriedade. São 6:30 da tarde, eu estou aqui transmitindo diretamente da rua, entre o motel Shelton e a microcamp Sulacap. O nosso ônibus está quebrado. Número 58563, linha 383 Tiradentes Bangu, parou no sinal e não saiu mais. Agora a gente está esperando o próximo ônibus para recolher os náufragos. Faltou dizer que já passei por 1h20 de viagem, ainda faltam uns 30, 40 minutos. Eu embarco nos bairros de origem e destino, mas não muito perto do ponto final. Os ônibus já partem lotados, nós andamos espremidos, quem passa pelo corredor arrasta o sapato na calça dos outros. De manhã o ônibus fede a perfume e cigarro. Ah, sim, feder perfume é uma expressão usada por pessoas alérgicas, não se espante. Eu uso uma bolsa tipo carteiro, levo um casaco, às vezes eu levo um guarda-chuva e um livro, e por alguma razão que eu estou longe de compreender, quase nunca recebo ajuda de quem está sentado, mesmo que minha bolsa bata na sua cabeça, e eu providencio para que bata. Ah, os ônibus são mal conservados, quebram frequentemente. Os motoristas são visivelmente estressados, distratam a gente, distratam crianças, idosos, fazem a viagem no tempo que lhes convém, os nossos horários que se danem, normalmente eles fazem a viagem devagar. Mas quando bate uma pressa, eles voam, ignorando a segurança de se correr com o ônibus caindo aos pedaços, né? Eles arrancam com o ônibus, derrubam quem está descendo pela porta traseira. Eles passam direto do ponto, ignorando a campainha, fazem com que a gente desça muito longe de onde queria. E depois de 2 horas de viagem nessas condições agradáveis, eu começo meu dia de trabalho. Essa é a minha rotina de segunda a sexta. Quando eu saio à noite, nos finais de semana, eu já vou sabendo que o retorno mais rápido e seguro é o táxi. Como as melhores opções de lazer não estão no subúrbio, o táxi é rápido, seguro e caro. Ainda bem que eu não saio muito. Se bem que ainda bem a gente se conforma, né? Qual o objetivo desse testemunho? Eu não acho que muitos ouvintes do podcast andem 4 horas por dia de ônibus, nem morem onde Judas perdeu as botas. Então, o primeiro objetivo é dar o conhecimento do que se passa com quem vive no Rio de Janeiro, mas não vive ali, naquela pequena parte que cabe num cartão postal. Sabe, muitas vezes nós estamos impacientes e descarregamos no primeiro que não nos atende às nossas expectativas. Seja o professor, a vendedora, o caixa do banco, a secretária. E não nos passa pela cabeça que aquela pessoa talvez tenha mais motivos para perder a paciência e, no entanto, mantém a calma e a educação. O outro motivo é simplesmente falar sobre as nossas dificuldades do dia a dia, dizer que eu não estou conformada. Eu sou uma voz falando para poucas pessoas que talvez não tenham nem como se identificar com esse relato. No Orkut, eu vivo falando sozinha. Para uma comunidade pequena, são 500 pessoas, mas são poucas para os padrões do Orkut e também para a quantidade de pessoas que viajam naquela lata de sardinha. Mas eu não sou do tipo que fica só olhando e fingindo que não viu. Eu sou a chata que liga para fiscalização, que manda e-mail para vereador, que escreve posts em comunidades e fóruns da vida, manda carta para jornal, para empresa de ônibus e agora resolvi gravar a cantilena. Claro que mais cedo ou mais tarde eu me dou por cansada, mas a ideia não é mudar o mundo. Eu só quero que sempre haja um chato ou chata que cobre seus direitos e mostre aos outros que isso não é impossível, nem é tão inconveniente assim. Tá legal, já esbravejei, já desabafei, agora vamos pra música. A primeira música com ares portenhos vem de uma visitante colombiana. Dona Shakira, que se aproximou da Argentina porque é o país do seu namorado. Fernando de la Rúa, que é filho do ex-presidente argentino. Coisa mais clichê, né? A diva latina e bolativa e o filho do presidente. Ah, vamos deixar a fofoca de lado porque vem aí do álbum Laundry Service, Te Aviso, Te Anuncio. Y tu madre fue... Rio Tango Festival. Atividades programadas para vários pontos da cidade. Clube Cine Libanês, na Confeitaria Colombo. Maravilha de cenário, muito apropriado. No Copa d'Or, Rio Copa d'Or, na Casa de Espanha, no Corredor Cultural, lá no centro, ao ar livre. Ilha Plaza Shopping, cuidado com os tiroteios na porta. Tijuca Shopping, nem se fala, né? E na Quadra da Mangueira. Não se espantem, é que o evento acaba em samba. Não sei se é em desagravo ou algum brasileiro que tenha se ofendido. Gostaram da minha mid, gente? É porque eu tava tocando Gotham Project e lembrei que muitos argentinos querem matar esses franceses do Gotham Project. Dizem que é tudo menos tango. Se vocês já ouviram a musiquinha Batuque pra gringo, que eles dizem que é música brasileira e tocam em pistas de dança, vocês vão entender a bronca dos argentinos. Voltando ao Rio Tango Festival, tem aula de tango no dia 3, às 7h30 da noite, no Instituto Cultural Brasil Argentina. E um workshop de tango na próxima semana, de 3 a 7 de outubro, no Ciro Libanês. Apesar de não haver a menor possibilidade de alguém aprender a dançar, né? Ou, se empolga, né? Mas a experiência é maravilhosa. Se você aprender um único passo, já garantiu sucesso em qualquer festa. Fica todo mundo babando. Lá no Multiply, por exemplo, eu publiquei as instruções para salida simple, sendo que simple é ironia da parte deles. Especialmente recomendada para aqueles que, como eu, dançam bolero. Apanha, vai lá, apanha um pouco do tango, que depois o bolero fica uma moleza. O site do festival é www.riotangofestival.com. Imperdível! Tipos de voz. Esses dias eu procurei informação sobre exercícios para voz e caí em páginas de técnicas de canto. Tá, já sei, já tô exagerando, mas não pretendo fazer no ônibus, não. Mas antes de fechar a página, deixar isso para lá, eu descobri que existe um tipo de voz chamada vocal fry, muito usada em rock. Aí eu me rebelei, eu não quero saber de vocal fry, coisa nenhuma. Rolando a página, eu descobri que também existem a head voice e a super head voice. Ah, agora sim, nomes legais. Será que eu sou mezzo-soprano? Se alguém entendeu o trocadilho idiota, esquece, deixa pra lá. Eu já tô falando de Fórmula 1. O campeonato de pilotos foi decidido em Interlagos semana passada, mas o mais importante ainda está em aberto, que é o título de construtores. Sendo assim, Renault e McLaren não vão largar o osso mesmo. E a BAR ainda vem com um novo desenvolvimento de motor no Japão, em casa, para ver se eles conseguem acalmar a torcida que querem fazer harakiri com os cachorros que trocaram Takuma Sato, Sato Show, por Rubens Barrichello. Faça-me favor, né? A única notícia animadora para mim é que Las Motoristas, ou seja, as grandes fabricantes de motor, estão tendo problemas com trepidações dos novos V8, os motores de 2006. Ah, é? Oh, tadinhos. Tô tão preocupada. Agora uma notícia muito séria. Como a Fórmula 1 pode tumultuar a vida de uma pessoa? Do Portal Terra, em 29 de setembro. Fãs mandam cartas de amor para Alonso Herrada. Um homem tranquilo e solteiro, que não dirige, está recebendo uma inundação de cartas de amor. O jornal inglês The Sun noticiou nessa quinta-feira que o publicitário de 27 anos, que nasceu no norte da Espanha, assim como o piloto da Renault, e também mora em Oxford, recebe centenas de cartas de mulheres querendo se encontrar com ele. O nome da criatura é Fernando Alonso. Elas dizem coisas como "quero conhecer você" e "você é um grande piloto", que é engraçado já que eu nem tenho carro, disse ele ao jornal. Quando recebi a primeira carta, logo percebi que não era pra mim. Ela disse que me amava. Foi de uma moça chamada Astra, da Holanda. Ela me pediu que ligasse pra ela. Nossa. Fernando, se eu fosse você, eu caía dentro da Astra. Aproveitando essa história de cartas de amor, entra no ar hoje um novo quadro, Correio Sentimental. A minha história é triste. Alguns anos atrás conheci Jenson. Ele era ainda um cão imberbe, mas tinha um charme irresistível e inexplicável. Nós nunca chegamos lá juntos, e eu me deixei seduzir por um papitulo colombiano. Enquanto eu passei por dias felizes e dias sombrios, Jenson foi pastar por aí. Ele até encontrou alguém que lhe acolheu e o amou, e parecia estar bem, enquanto a minha vida estava muito atribulada. Então, uma noite, ele rompeu o quarto adentro, meteu a mão na calça e puxou um contrato. Ele queria voltar para mim. Eu, ingênua e feliz, aceitei sem pestanejar, sem pensar nas consequências. Mas a dona patroa lá dele dificultou as coisas para nós. Levou-nos ao tribunal. Ele foi obrigado a permanecer em casa como macho provedor dela por um ano, enquanto o divórcio não saía. A data se aproximava. Eu reformei a casa, botei as tralhas para fora, comprei roupa de cama e aparelhos de jantar, quando Jenson apareceu, dizendo: "Yo no te quiero más." Ah, dona Aline Multiply, eu senti fúria, eu senti sede de vingança. Eu quis escapar o abestado. Depois de muita briga, nós entramos em um acordo extrajudicial. Fui indenizada pelos danos morais e ele ficou nos braços da outra. Mas sabe que ele ligou semana passada para perguntar como eu estava? "Hoje", disse eu estou aliviada e feliz por ter me livrado de você, seu estrupício. Isso, minha querida, bola pra frente. Vocês sabem, homem é que nem lata, homem igual biscoito. Não se envergonhe de ter sofrido, pois isso as fez mais forte. E é pra você que eu toco a próxima música, que é da... Não vou dizer quem vem agora. Pra quem já escuta o gênero, ou tem MTV Latino, Much Music, ATV, vocês vão reconhecer os primeiros acordes. Por favor, não desliga. Não, dá uma chance, relaxa, deixa rolar. É um sonzão ainda mais de quem vem. Gente, eu tenho um comentário em áudio. Alô, testando. 1, 2, 3. É só um depoimento para o podcast da Nina. O último podcast dela foi muito legal, muito bacana. Inclusive a paradinha da mixagem, vamos dizer assim, a opinião dela sobre o show do Los Hermanos foi muito bacana, entendeu? Expor uma música não tão muito nervosa, pode dizer, do Los Hermanos, com uma música fica tipo Tom Jobim? Não, Tom Jobim não, Tom Jobim não. Mas falando daquele infeliz? Não, também não. O pior deles, o pai do. Não, pela São Gilberto não. É, tá bom, não vou pegar Tom Jobim. Filhote São Gilberto, mas não é o filhote São Gilberto, mas Maranhão chega perto, entendeu? É só isso que eu queria falar. Que fofo, né? Só pra falar em fofo, eu vou escutando uma vez por semana no ônibus o podcast Código Livre, feito pelo casal Ricardo e Adriana. E essa semana eu vou escutando sabendo que eles iam ler meu comentário, no qual eu disse que eu fico rindo sozinha, pareço maluca. Eles leram meu nome e exultaram. Uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher. Pelo menos eles confirmaram que a intenção de quem faz podcast é essa mesmo, fazer as pessoas se passarem por loucas publicamente. Eu já dei aula particular, acabava com a minha garganta e não ligava a mínima, porque adolescente sabe de tudo, né? Quando eu passei por síndrome de abstinência de podcasting por causa do meu último resfriado, eu resolvi passar para vocês algumas dicas de cuidados básicos com a voz. Não fume. Nem fique perto de fumaça de cigarro. Não fale alto. Evite ambientes com ar-condicionado. Não coma alimentos ricos em ácidos e gorduras. Leite e achocolatado são terríveis. Cuidado com ruído externo, tente abafá-lo. Não com a voz, pô. Com cortinas, carpetes, fechando a porta, mandando o povo calar a boca. Essa é importante para quem tá gripado. Evite falar sussurrando e chupar pastilhas analgésicas. Sussurrar força ainda mais as pregas vocais, você não vai gostar disso. E pastilhas são uma excelente ideia. Essa Vick de 1,80 que eu comprei, então é uma maravilha. Não faça isso, é um paliativo perigoso. Beba bastante água, mas nunca gelada. Tá bom, nunca não. Antes e depois de usar intensivamente sua voz. Ah, nunca mesmo. Eu, pelo menos, nunca bebo água gelada, não suporto. Não, o negócio tá uma bagaceira mesmo, não vou nem me dar o trabalho de tirar esse tópico. Essa é ótima. Tosse pigarro pra limpar a garganta. Mal, muito mal. Tosse e pigarro geram irritação, descamação do tecido que reveste a laringe. Ao invés de tossir, experimente inspirar fundo pelo nariz e em seguida degluta o catarro. Consulte um otorrino. Eu vou um ótimo que cuida da minha alergia, mas eu ainda não sei como falar com ele sobre cuidados com a voz. Sabe, doutor, desde a última vez que eu vim aqui, eu comecei a fazer um podcast. Pode quê, minha filha? Eu me despeço agradecendo aos ouvintes. Eu fico muito feliz em saber que eu estou entretendo alguém. Edu, não se espante de eu estar assim falando para uma plateia, mas é que eu vejo as estatísticas de download. Agora eu não conheço mais todos os ouvintes pelo nome, como eu te conheço. A Tânia. Muito obrigada a todos vocês e quem eu não conheço quer se apresentar. AlineMultiply@gmail.com. Esse podcast é parte da minha página no Multiply, mas lá só pode comentar quem se registra. Por isso eu criei o e-mail, apesar de achar que você devia se registrar. Buenos Aires. Bem, eu vou deixar para vocês agora o tango pelos mineiros do Pato Cu, performance tirada do disco ao vivo no Museu de Arte da Pampulha. Há um outro registro no qual a banda mineira canta em espanhol, mas eu vou tocar a versão do ao vivo por causa do acordeão. Muito obrigada, fiquem em paz e até a próxima. Alguma coisa sobre